CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10 horas e 5 minutos. Muito bom dia a você que está na sintonia aqui da CBN neste sábado 23 de agosto de 2014. Este é o programa CBN Foz Esportes e estes são os destaques da edição de hoje. Com apenas 13 equipes, Campeonato Paranaense de Futebol Feminino começa domingo com o time de Foz do Iguaçu em campo. Foz Cataratas Futsal disputa a quadrangular final da Taça Paraná Sub-20. Foz do Iguaçu prepara-se para a etapa internacional do circuito de Ironman. Amador da segunda divisão tem partida decisiva neste fim de semana. Equipe de futebol americano de Foz do Iguaçu segue invicta na Liga Nacional. Estes e outros destaques a partir de agora no CBN Foz Esportes, que está começando. E o pontapé inicial do programa de hoje é com o Campeonato Amador de Futebol em Foz do Iguaçu. Na segunda divisão, a primeira disputa pelo título acontece na manhã de domingo a partir das 9h30, com o duelo de ida entre União Vila Sei, Jardim Itália, Vila Borges, no campo da Vila Senova. As duas equipes já estão classificadas para a divisão de elite no próximo ano e eliminaram para chegar à final, respectivamente, os times do Choque CBN e do Guairacá. Já na primeira divisão do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, os jogos da quinta rodada serão no domingo à tarde e seguem a seguinte programação. No campo do CRG 14, no Parque Imperatriz, 14h tem Portuguesa e Três Lagoas, 16h CRG 14 União Copo Gelado. No estádio da ABC, às 15h tem Canarinho e Baterias Pilar. No estádio Jefferson Bonfim da Cruz, em Três Lagoas, às 15h tem Vila Miranda e Vila Paraguaia. No campo da Vila Senova, às 15h, também Vila Sei São Francisco. E no campo do Jardim São Paulo, às 15h, o confronto entre o líder e o vice-líder Jardim São Paulo e Aparecidinha. Jardim São Paulo lidera com 10 pontos, seguido pela Aparecidinha com 9. O CRG 14 é o terceiro colocado com 8 pontos e pode assumir a liderança em caso de empate entre Jardim São Paulo e Aparecidinha. União Copo Gelado e Portuguesa com 3 pontos e Vila Miranda com 2 são os lanternas da competição. Nas categorias de base, boa notícia para o futebol de Foz do Iguaçu. Um convênio entre a Secretaria Municipal de Esportes e a Associação de Moradores da Vila A possibilitou a instalação de um núcleo para a prática do futebol com atividades gratuitas para crianças e adolescentes todas as terças e quintas-feiras. O núcleo da Vila A já conta com cerca de 60 atletas mirins ali no campo da Vila A e segue os passos de outras unidades instaladas em bairros como Morumbi, Porto Meira, Parque Imperatriz e Pilar Campestre. E ainda falando da base, a equipe Sub-15 do Guairacá é a campeã do Campeonato Municipal Sub-15 em Foz do Iguaçu, em torneio que conta também com a participação de equipes do Paraguai. Na categoria Sub-17, precisamente, o título ficou com o time do país vizinho, o Atlético Fortaleza. Faltam definir ainda os campeões das categorias Sub-11 e Sub-13. 10 horas e 9 minutos e apesar dos pesares, tem início neste domingo o Campeonato Paranaense de Futebol Feminino com apenas 13 equipes. A realização do certame esteve ameaçada pela desistência do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que foi comunicada apenas nesta semana. Entretanto, a Federação Paranaense de Futebol assumiu o risco e bancou a realização da competição que dá vaga para a Copa do Brasil. Em entrevista à CBN Foz, o presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, Arif Osman, disse que a saída do time foi para não atrapalhar a outra equipe da cidade, a ADI Foz Futebol Feminino, atual detentora do título. A nossa intenção sempre foi somar no futebol feminino, né? Se não houvesse a participação do Foz no arbitral, não haveria o Campeonato Paranaense novamente. E nós fomos lá, fizemos a nossa inscrição, como eram 4 equipes, eles organizaram o campeonato, e depois com a nossa, nós abrindo mão dessa vaga, eles não têm como cancelar, o campeonato vai acontecer, e a outra equipe de Foz do Iguaçu deve se manter na hegemonia do futebol feminino nesse momento. Nós estamos abrindo mão para que não atrapalhar, só não atrapalhar. Essa é a verdade. Nós temos condição de tocar, poderíamos ter tocado, poderíamos disputar com uma equipe um pouco mais forte ou um pouco mais fraca, mas não atrapalhar, vamos lá. Nada, se tiver dois times de futsal, dois times de futebol de campo, dois times de futebol feminino, dois times de vôlei, não vai chegar a nenhum lugar. A cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade ainda pequena, o investimento no esporte ainda não é tão grande, se a gente tiver que dividir todo mundo, vai acabar acabando os esportes, não vai conseguir fazer bem. Participam do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino as equipes do Barec e do Açaí, ambas da região norte do estado, e o Foz Futebol Feminino, ou Foz Cataratas, como queiram, que apresentou na noite desta sexta-feira seu elenco e também o uniforme para o Paranaense e a disputa do Brasileirão 2014. Quem nos traz os detalhes é o repórter Eli Silva. A equipe de futebol feminina de Foz do Iguaçu, Foz Cataratas, apresentou o elenco ontem à noite e também o seu novo uniforme para as competições até o final do ano. Campeonato Paranaense, que vão ter apenas 3 equipes, e mais o Campeonato Brasileiro, onde a equipe vai estrear aqui em Foz do Iguaçu contra a equipe do Vasco da Gama. Rita Lee, que faz parte da equipe do Foz Cataratas, fala a respeito deste novo elenco e do trabalho que será desenvolvido até o final do ano. Realmente, o Campeonato Paranaense, 3 equipes, até nos deixou assim, né, meio entristecido, mas teremos que disputar, porque ele dá direito a uma vaga na Copa do Brasil. Então, nós temos que disputar o Campeonato Paranaense. Já o brasileiro, não. Pegamos os times dele, né? O time de São José, pegamos os times do Rio de Janeiro, Vasco. Então, vai ser um bom campeonato brasileiro. Como é que tá esse elenco para esses campeonatos, Itali? É, nós temos as duas jogadoras da Seleção Paraguaia, a Dulce e a Verônica, elas estão aí, mas estão para ser chamadas para o Sul-Americano. Nós temos duas jogadoras da Seleção Argentina que estão na Argentina, né, é dos palcos. O restante é tudo aí, e vamos ver, tá? A apresentação hoje à noite, vamos apresentar o material de jogo e as jogadoras todas. Agora, esse elenco que está aí manteve a base, quer dizer, essa já é uma vantagem que o time tem, né? E ainda trouxemos ainda a goleira da Seleção Brasileira que está aí, né? Então deu uma encorpada aí, e o time é um bom time. A Paranaense acho que é um time que vai sobrar, mas o brasileiro vai ser pau a pau, uma chave muito difícil. É complicado, inclusive a estreia contra o Vasco aqui no dia 10, a estreia no estádio Pedro Basso. O dia 24 tem a estreia no Campeonato Paranaense contra a equipe do Barac, é isso? É isso, então contamos aí com o público, 15 horas, estádio do Pedro Basso, né? O pessoal até vai ver o estádio depois da Copa, que não foi usado até esse dia. Então, dia 15 horas, nesse domingo, Adi e Barac, que é de Londrina esse time. Para a CBN Foz, Eli Silva. 10 horas e 13 minutos. E ainda falando dos campos, o Foz do Iguaçu Futebol Clube folga na rodada deste fim de semana da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Já classificado para o hexagonal da segunda fase, o Azulão da Fronteira apenas aguarda a definição dos adversários, mas corre o risco de perder a liderança da competição, já que foi derrotado aí os outros times, a maioria ainda tem 2 jogos pela frente. No último fim de semana, o time foi derrotado pelo ACP em Paranavaí pelo placar de 3-0. O Foz folga nesta e na próxima e última rodada da primeira fase, pois seus 2 adversários, que eram o Colorado e o São José, desistiram da segundona. Já o Foz do Iguaçu Black Sharks segue invicto na Conferência Sul da Liga Nacional de Futebol Americano. No último sábado, a equipe foi a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e venceu o Santa Maria Soldiers pelo placar de 36-9. Na estreia, os Tubarões Negros da Fronteira já haviam vencido a equipe do UFPR Legends, em casa, pelo apertado placar de 16-15. Vamos falar agora de futsal com a equipe do Foz Cataratas Futsal, colecionando, infelizmente, 2 derrotas na chave ouro do Paranaense. No último sábado, a equipe foi derrotada em Ponta Grossa pela equipe do Queima Futsal pelo marcador de 2-0, em jogo marcado por muita confusão dentro e fora da quadra. O time da Fronteira teve 2 jogadores expulsos e que foram desfalques que prejudicaram o time também na derrota em casa para o Cascavel por 1-0. Em jogo disputado na noite de quinta-feira. Mesmo com 6 pontos perdidos, o time segue na briga por uma das 4 vagas do Grupo B, a fase de mata-mata da Chave Ouro do Paranaense. É atualmente o 4º colocado. Os próximos adversários serão o Ampere e o time do Umuarama. Na Chave Prata do Paranaense de futsal, tem time do Oeste em quadra na rodada do fim de semana. O Matelândia recebe o São José dos Pinhais. O Itaipulândia joga contra o Dois Vizinhos, joga fora de casa contra o Dois Vizinhos. E o Lanterna Santa Terezinha vai à região central do estado enfrentar o Faxinal. Na chave bronze, o Missal joga fora de casa contra a Acifusa. e o Toledo joga em casa contra o São João. Boa notícia para o vôlei masculino de Foz do Iguaçu. Na etapa disputada no fim de semana passado em Toledo, a equipe iguaçuense venceu todos os três jogos por 3 sets a 0 e manteve-se na liderança do Campeonato Paranaense. A má notícia da semana é o cancelamento da Copa Sul, troféu 100 anos de Foz do Iguaçu, que aconteceria no próximo fim de semana aqui na Terra das Cataratas. 10 horas e 15 minutos e a cidade de Foz do Iguaçu agora faz oficialmente parte do calendário mundial de Ironman 70.3. A etapa de Foz do Iguaçu acontece no dia 30 e pode atrair, segundo os organizadores, mais de 10 mil pessoas. Os critérios usados para a escolha da cidade foram a capacidade de sediar grandes eventos, a infraestrutura turística e o grande número de atrativos naturais, características que atraem os competidores e organizadores do evento. As disputas, que incluem natação, corrida e ciclismo, terão início na região do Lago de Itaipu, atravessando o território do município. E para quem gosta de correr, mas não tem fôlego de aço como os atletas do Ironman, acontece neste domingo em Foz do Iguaçu mais uma edição da Corrida do Soldado, organizada pelo 34º Batalhão do Exército. A largada e a chegada acontecem em frente ao batalhão, com saída a partir das 8 horas. O percurso mais longo tem 10 km de extensão, com percurso intermediário de 5 km de corrida e roteiro de caminhada com 4 km. Em entrevista ao repórter Eli Silva, o capitão Vinícius, responsável pela parte técnica da prova, deu detalhes sobre a corrida. A corrida foi feita para todas as pessoas, né? As modalidades divididas foram corrida de 10, aqueles que estão no melhor condicionamento, de 5 e até aquela caminhada, aquelas pessoas que não estão no auge do condicionamento, mas querem participar da atividade. Algum atleta de elite vem para cá nessa corrida? Temos. Já recebemos algumas inscrições, os atletas que participam já fazem aqui, chegam em grande nível aqui na cidade, que participam aqui das corridas de rua da cidade, que já estão inscritos. Vale a pena então competir, vale a pena participar mais uma vez da Corrida do Soldado, né, capitão? Não, todos os anos o batalhão tem montado essa corrida nessa data comemorativa do Dia do Soldado e temos uma excelente participação do povo iguaçuense. Então é um ótimo programa para o domingo dia 24. Corrida do Soldado, que começa a partir das 8 horas da manhã, e a equipe do 34º Batalhão do Exército relembra aos motoristas de Foz do Iguaçu que já a partir das 7 da manhã, parte da pista da Avenida República Argentina, em frente ali ao batalhão, estará fechada para a concentração dos atletas, e a recomendação para o domingo de manhã é que os motoristas busquem rotas alternativas a essa região. 10 horas e 18 minutos, fim de semana de muito esporte na programação da Rádio CBN com a transmissão de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite de hoje você confere as emoções de Palmeiras e Coritiba com jornada a partir das 8 horas. Já no domingo a jornada esportiva tem início logo pela manhã com a transmissão do GP da Bélgica de Fórmula 1 com largada às 9 horas da manhã. Às 3 da tarde, a CBN abre os microfones para a transmissão do clássico São Paulo e Santos, sinal da CBN que você ouve ao vivo na internet em cbnfoz.com.br ou então no AM em 1320 em toda a Tríplice Fronteira. E chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes neste sábado. Hoje é dia 23 de agosto de 2014 e o programa teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência tem o CBN Entrevista com Cristina Vinheiro, conversando com Luciano Castilha a respeito aí do ciclismo na cidade de Foz do Iguaçu, a bicicleta como opção de meio de transporte aqui na cidade. Eu volto às 11 horas da manhã com o programa CBN Turismo. Música.